Aí no domingo, mas leva a viola de caixa, o escudo está aí muito carregado e grande. Uma cena bacana, as duas, essa aí, e esta. Experimentar Bem que eu estou a fumar uma cigarrada. Vai com calma, boa. Ainda tenho pressa, já não vou sair hoje, foda-se. Dá-lhe um hip hop, puto. Larga, mas é a cena do viola e começa para ir a dar hip hop, vai. Foda-se. Tanta puta de rima que tens, foda-se. Thank you.